mesmo você não vendo, Deus está sempre com você, movendo o impossível, tudo para te surpreender. Tem algo acontecendo no mundo sobrenatural. Você não está vendo, mas eu sei que isso é normal. O olho natural não vê coisas do céu, mas creia no agir do Deus Emmanuel, que sempre está contigo, te livra do perigo. Quem move o céu por ti é o seu melhor amigo. O céu tá trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo, e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, pode acreditar. O céu tá trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo, e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, você pode então acreditar. Coisas do céu, mas creia no agir do Deus Emmanuel, que sempre está contigo, te livra do perigo. Quem move o céu por ti é o seu melhor amigo. O céu tá trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo, e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, pode acreditar. Adoração subiu e o céu já levantou.